Vivemos muitos anos sem nenhuma preocupação. Agora estamos ameaçados por uma grande invasão. Nosso Deus vai nos livrar dessa grande atentação. Eu falo a nosso governo que tanta judiação. É pai e filho chorando sem nenhuma solução. E as mãos de joelho fazendo suas orações. Essa firma é muito rica, mas ela não tem poder de dominar todo mundo e ficar no seu querer. E nós estamos sabendo do que vai acontecer. É muita gente chorando se a barragem acontecer. Perder nossa propriedade do que nós vamos viver. E sair pra outro canto sem saber o que fazer. Minha mãe é mais ou menos, e meu pai do Ceará. E o meu terra natal é aqui nesse Pará. Não quero ir embora daqui porque aqui é meu lugar. Eu peço ao fazendeiro que tenha muita atenção. Cuidado com a Eletronorte que eles não têm coração. Vai ganhar vocês no grito e não pagar indenização. E nós somos uns colonos, uns pequenos produtores. E nós tem que lutar muito para ter nosso valor. Que eles não querem conversar com os pequenos agricultores. E os candidatos de hoje, eles esquecem do passado. Quem foi a nosso favor, ele foi bem votado. No dia 10 de outubro, o seu voto foi sagrado. E aqueles que é contra, que se põe a gargalhar. E tenha muito cuidado para não se atrapalhar. E tenha muito cuidado para não se atrapalhar. Eles hoje estão sorrindo e amanhã pode chorar. E eu fiz esse poema e preste bem atenção. E os indígenas é brasileiro e é também dessa nação. É filho de Adão e Eva e também é nosso irmão. Eu peço às autoridades que nos dê muito valor. O juiz e a juíza e também os assessores. Quem é a favor da barragem é contra os agricultores. Quem é a favor da barragem é contra os agricultores.